grande é a tua dor. Fia no Senhor que Ele vai te libertar. Não importa a igreja que tu és, se no Senhor Jesus tu confiar. Por mais pequena que seja a tua fé, poderoso Ele é pra tua dor aliviar. Jesus é o mesmo que operou no passado, o seu poder ainda não mudou. Só Ele salva, purifica os teus pecados, também conhece onde é a tua dor. Não importa a igreja que tu és, se no Senhor Jesus tu confiar. Por mais pequena que seja a tua fé, poderoso Ele é pra tua dor aliviar. Jesus falou um dia aos seus discípulos: se as minhas palavras em vós permanecer, tudo quanto vós pedir ao Pai orando, em meu nome Ele vos há de conceder. Não importa a igreja que tu és, se no Senhor Jesus tu confiar. Por mais pequena que seja a tua fé, poderoso Ele é pra tua dor aliviar.